meuscds.com. É isso aí. Olha o trimestre, DJ. Vamos ativar. Tô guardando essa pra melhor hora. Pra mim todo dia é férias. Quem quiser que me acompanhe. Ai, ai. Tô com saúde e tô rico. Tarde, domingo, lá no domingo. Pra mim todo dia é férias. E quem quiser que me acompanhe. Se eu tô com saúde, eu tô rico. Farra de domingo a domingo. Olha pra minha cara e vê como eu tô bravo, mano. Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado. Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado. Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado. Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado. Hoje eu tô solteiro. Olha pra minha cara e vê como eu tô preocupado. Hoje eu tô solteiro. 27 de dezembro. CDs.com. Pra mim todo dia é férias. E quem quiser que me acompanhe. Se eu tô com saúde, eu tô rico. Farra de domingo a domingo. Pra mim todo dia é férias. E quem quiser que me acompanhe. O cantor tá bem, DJ tá rico. É farra de domingo a domingo. Olha pra minha cara e vê como eu tô bravo. Hoje eu tô solteiro, amanhã eu tô largado. Olha pra minha cara e vê como eu tô bravo. Hoje eu tô ganhando bem e o DJ tá milionário. Olha pra minha cara e vê como eu tô bravo. Chama, chama. Meu amigo Júlio de Castro. Com Maia e Fermeiro, ômega 3. Minha banda tá tudo de ômega 3 em dia. Chante a vida.